Análise política, fatos e a sempre polêmica opinião de Hélio Eduardo Lucas. Agora, na CBN Foz. Hélio Eduardo Lucas, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Teremos visita do presidente nacional do PROS aqui em Foz do Iguaçu? Chama-se Eurípides Júnior. É de Goiás, lá do meu estado. Ele foi vereador, vamos repetir, de uma pequena cidade lá de Goiás e teve essa ideia de criar um partido político. E criou o PROS, Partido Republicano da Ordem Social. É o PROS, né? Que tem lá no CID o Ciro Gomes, as suas expressões maiores nacional do Ceará. E tem também aqui a Cida Borghetti, que é da família lá dos famosos pessoal de Londrina, dos irmãos Barros aí, que são do PP também, né? E que tem, inclusive, um deles é secretário do estadual do Beto Richa. A Cida Borghetti é a presidente estadual no Paraná do PROS. E o senhor Eurípides Júnior está sendo esperado nesse final de semana aqui em Foz, provavelmente para cumprimentar os dois vereadores que entraram no partido, que são eles o Rudinei de Moura, e que era do PSD, deixou o PSD, entrou no PROS, e o presidente do Legislativo, vereador Zé Carlos, que era do PMN e também largou para entrar no PROS. Agora, um dado curioso disso tudo aí, é que o presidente do PROS no município, o senhor José Reis, conhecido como Cazuza, ele é o segundo, ele é o presidente do partido aqui. Mas ele mora praticamente em Salvador, né? Ele passa a semana toda lá, ele é funcionário, passou num concurso público lá de Caixa Econômica e mora lá na Bahia, em Salvador. Mas enfim, temos também mais uma visita, Guilherme, ilustre, nesse final de semana, que é o Joel Marluceli, que está sendo também esperado, que é uma das expressões máximas do PSD, o partido do Eduardo Ciarra no Paraná. Joel Marluceli, que estará hoje, inclusive, à tarde aqui na CBN, concedendo uma entrevista, enfim, uma visita de peso na cidade? Sem dúvida, porque ele é um empresário, né? Um dos grandes empresários do Paraná, e já foi dito aqui, é uma pessoa que tem muitas posses, ele tem uma imagem ilibada, ele é um grande gerador de emprego, um grande pagador de imposto, que entrou no PSD e é um dos postulantes à candidatura de governo do estado pelo partido do Kassab. E ele vai estar aqui dando uma entrevista para vocês logo mais, que eu sugiro às pessoas que se interessam por política que ouçam aqui pelos microfones da CBN o que o Joel Marluceli tem a dizer. Lucas, com relação à disputa eleitoral aqui no estado do Paraná, que já vai tomando corpo aí com indicações, partidos buscando alianças, nós comentamos a respeito da lei do ficha suja em inúmeras ocasiões. A questão do ex-prefeito de Foz do Iguaçu, Paulo McDonald Guise, existe todo um debate aí se ele pode ser candidato ou não na próxima eleição devido a impedimentos com a justiça. Há também uma outra questão relacionada à aprovação ou reprovação de contas de Paulo McDonald. Surgiu um fato novo essa semana que passou. Essa semana que se finda-se hoje, né? Surgiu um fato novo envolvendo Paulo McDonald. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o chamado TCE, houve por bem reprovar as contas do prefeito Paulo referente ao ano de 2012. Né, foi o último ano que ele esteve nos seus 8 anos de mandato aqui, reprovou essas contas, foram reprovadas. Inclusive, arbitrou uma multa aí de 2 milhões e 900 mil por causa dessa reprovação. Agora, veja bem, essa decisão do TCE cabe recurso. O Paulo poderá entrar com recurso contra essa decisão. Portanto, ela não transitou em julgado. É aquilo que eu sempre falo. Se ele pode entrar com recurso, em tese ele não seria ficha limpa. Por quê? A lei do ficha limpa, ela é clara. Ela diz o seguinte, que qualquer político que for condenado por um colegiado de julgadores, se insere automaticamente no ficha suja e não poderá ser candidato durante aí alguns anos. Entretanto, o TCE é um colegiado. Aqui é uma corte, né, que julgam. Mas aí tem a questão, ele pode recorrer da decisão. Então fica no ar aí essa questão se ele é ou não é ficha limpa. Tem um problema com ele também lá na 4ª Região Tribunal Federal em Porto Alegre, referente àquela condenação que ele, o Ziraldo e o Bonato tiveram aqui sobre o 3º Festival do Humor. Aquilo também. Mas enfim, os especialistas em justiça eleitoral é que podem dar a última palavra sobre isso. Agora, só para deixar clara aqui a informação, essa reprovação das contas do Paulo McDonald se refere a uma reprovação ocorrida no Tribunal de Contas aqui do Estado e que ainda cabe recurso? Sim, justamente. O próprio Tribunal de Contas, o TCE, reprovou, mas o próprio Tribunal sabe que ele pode recorrer dessa decisão. Então, cabe recurso. Então, o que nós chamaríamos de uma decisão que está em trâmite, ela não ainda finalizou-se. Lucas, e a invasão ali do Bubas, surgiram com as notícias a respeito desta invasão, da desocupação do terreno? O que é que você tem a comentar sobre também? Ué, eu tenho a comentar o seguinte, eu já conversei com o proprietário daquela região ali, daquela terra, é um produtor de soja, o senhor Toninho Bubas. E ele vive desolado e falou para mim, Lucas, converso também com a filha do Toninho, que é a dona Eneida Bubas, que por acaso é a minha médica, uma excelente médica que nós temos aqui no município, doutora Eneida, ela fala, Lucas, naquela terra é a terra da família, nós trabalhamos a vida toda para comprar aquele patrimônio. E nós usamos ali para plantação de soja, mas como é que nós vamos plantar agora? Tem lá em torno de 1000 pessoas, chegaram de um dia para o outro, se ocuparam lá e adonaram-se daquele terreno que é nosso, da família. E agora eu vejo hoje no jornal, o principal jornal de Foz ali, uma nota dizendo que, atendendo a um pleito do Procuradoria de Justiça do Estado, o juízo do caso suspendeu a desocupação. Ora, eu achei estranha a notinha ali, uma notinha de rodapé, por quê? Primeiro, que o juiz do caso é o doutor Leonardo Quadros, que é o juiz da segunda vara civil aqui. Ele, em momento nenhum que nós saibamos, ele mandou desocupar aquela área. Até porque você há de convir que para desocupar em torno de mil pessoas, 800 famílias, é muita gente. Né? Ali tem crianças, papagaio, cachorro, é muita gente e de repente precisa de uma estrutura especial. A própria PM aqui no município não tem essa estrutura para fazer uma desocupação desse porco. Achei estranha a notinha, fica o registro aí, ficou na dúvida, porque suspensa a desocupação e eu não tomei conhecimento de que a desocupação foi decretada. Fica aí esse registro, Guilherme. Personagem da semana, Lucas. Meu personagem da semana vai para o senhor Rubens Cabreira, que é o diretor do cadeião, da cadeia Laudelino Neves. Por quê? Porque ele, de uma forma ou de outra, foi o grande responsável por esse fiasco que Foz do Iguaçu entrou novamente em mídia nacional negativa. Um preso lá que tirava fotos dele mesmo e postava no Facebook, através de um smartphone. E, pasme, tinha lá na cela uma televisão de plasma. TV até não chamamos tanta atenção, porque é comum colocar televisão no xadrez das cadeias do Brasil. Mas ele transformou o pequeno cubículo que ele vive lá, botou uma piscina lá dentro. Isso foi visto. Então, as pessoas viram no Facebook, ele fotografou ele deitado lá, parecia que estava num resort. Bom, enfim, o Cabreira deu uma declaração dizendo, nós não podemos fazer nada porque os muros da cadeia é baixo, eles são baixos, as pessoas do lado de fora lançam os telefones para dentro. Ora, vai lá, tudo bem, o muro é baixo, lança o telefone. Mas e a questão da piscina? Por quê? O cara transformou o cubículo onde ele vive numa piscina. E todo mundo, os guardas que passam ali nos corredores ali do chamado X, eles transitam ali 24 horas. Eles não viram aquela piscina? Bom, enfim, em função disso tudo que eu acabei de falar, o meu personagem negativo da semana vai para o diretor do cadeião, que se chama Rubens Cabreira. E também queremos lamentar aqui a atitude da Maria Tereza Willi, né, secretária de Justiça do Estado, que não deu uma palavrinha. Ficou pianinha, pianinha a nossa secretária. É isso aí, Guilherme. E lembrando que daqui a pouco estará disponível também no nosso site cbnfoz.com.br uma matéria em que o diretor Rubens Cabreira dá sua versão a respeito desta situação na cadeia pública de Foz do Iguaçu. E você volta na segunda-feira, Lucas? Sim, eu desejo a todos um bom final de semana.